seda e não quer mais tocar baile. Quer ficar em casa só no cara crachá, cara crachá, cara crachá, cara crachá. Andava na Pindaíba, eu tava vendendo almoço que era pra poder jantar. Pra cada santo uma vela no fogão, só as panelas sem nada pra cozinhar. O caso era de morte, resolvi tentar a sorte num desse joguinho à toa. Acertei as 6 dezenas, hoje loiras e morenas correm atrás da minha pessoa. O caso era de morte, resolvi tentar a sorte num desse joguinho à toa. Acertei as 6 dezenas, hoje loiras e morenas correm atrás da minha pessoa. Ei, me vê e quem me viu andando de afimil, cheia de loira e morena. Parceiro, vou te explicar, eu acabei de acertar nessa tal de Mega Sena. Quem me vê e quem me viu andando de afimil, cheia de loira e morena. Parceiro, vou te explicar, eu acabei de acertar nessa tal de Mega Sena. Ô, maravilha! Agora eu quero chamar ele que também acertou na Mega Sena. Senhoras e senhores, o gaúcho da fronteira. Eu quero saber se é tu que tá me imitando, bora essa vergonha. Ele tá dando canha, acha coisa mais estranha, eu na champanhe e no uísque. Ando, penso que é um sonho, mas o chinelo proponho que algo não me belisque. Então vejo que é verdade, essa tá felicidade, ele deu recado pra mim. Eu espila da minha gacena, gasto aqui no Erechim, enquanto eu não vejo o fim. Então vejo que é verdade, essa tá felicidade, deu recado pra mim. Eu espila da minha gacena, gasto aqui no Erechim. Ei, me vem, quem me viu, andando de afimil, chegando lá de morena. Parceiro, vou te explicar, eu acabei de acertar nessa tal de Mega Sena. Quem me vê, quem me viu, andando de afimil, cheia de loira e morena. Ô gaúcho, eu já te explico, eu acabei de acertar nessa tal de Mega Sena, tchê. Verdade. Eu te convido você pra cantar um valeirão sambado para o Brasil. Sim, este samba maneirado que até hoje ninguém viu. Só pra ver como é que fica, aí tá ponto com cuica. Olha só o que saiu. Cavaquinho com guitarra, para a cara que dá farra, e muito pano pra manga. Vamos levar em pandeiro, vai ser aquele entreiro da tua escola de samba. Com chimarrão e mé no campão na favela. E quem sabe em fevereiro eu não saia de gaiteiro na mangueira ou na portela. E quem sabe em fevereiro eu não saia de gaiteiro na mangueira ou na portela. E a chinoca vai pra pista maneirar no teu sambão. E o sinete não se afrouxa esperando as cabroças pra dançar num baneirão. Este baneirão sambado pode crer que tá babado com dois roncos diferentes. A cuíca com seu breque e a gaita com o leque vai cantando em meia frente. E com chimarrão e mé, todos vão dizer no pé, no galpão ou na favela. E quem sabe em fevereiro eu não saia de gaiteiro na mangueira ou na portela. E quem sabe em fevereiro gaúcho eu não saia de gaiteiro na mangueira ou na portela. Quero ver assim. Pois faz cócega pega no fole. E esse tal de repinique, deixa a gente com o chilique, boca seca e corpo mole. Ai, seu Chico, não se zangue, esta cruza do sangue, debaixo de um céu de anil, é o Rio Grande hospitaleiro e o Rio de Janeiro, afinal tudo é Brasil. Quero ver aí, vou ver. E com chimarrão e mé, todos vão dizer no pé, no galpão ou na favela. E quem sabe em fevereiro, o gaúcho de gaiteiro, na mangueira ou na portela. E quem sabe em fevereiro, eu não saia de gaiteiro, é na mangueira ou na portela. E quem sabe em fevereiro, o gaúcho não saia de gaiteiro, na mangueira ou na portela. E agora da palminha pro gaúcho bonito aí, vamos ver. É o bandeirão do gaúcho bordoneiro. Cara. Obrigado, gente.